Boa noite. Alguns da igreja aqui estiveram com a gente ontem lá em Perdões. Nós estivemos celebrando 3 anos de culto. Foi muito bom. Tivemos alguns imprevistos, aquelas coisinhas que acontecem. Eu fiquei um pouco abalado ali, porque teve algo fundamental ali que falhou logo no comecinho. Mas tudo correu bem. E o principal... é a essência de tudo, que nós nos alegramos juntos. Então isso é muito bom. Mais uma vez, já agradeci bastante, mas acho que não é o suficiente para vocês estarem lá, pessoal que também que foi de Atibaia. Então muito bom mesmo. Eu queria falar hoje à noite sobre responsabilidade. Responsabilidade é uma palavrinha que está ficando um pouquinho em desuso, ou pelo menos ela não está sendo devidamente utilizada da forma como deveria, porque temos uma tendência, a meu ver, cada vez maior em tirar a responsabilidade das pessoas, tirar a responsabilidade pelos seus atos. Excluir as pessoas daquilo em que elas são responsáveis. O fato é que as pessoas estão se tornando isentas das suas responsabilidades. A gente tem um fenômeno que é o fenômeno do vitimismo. As pessoas são vítimas, elas nunca são responsáveis. Pecado, então... isso nem se fala. Assumir pecados, falar sobre pecado, está se tornando uma coisa difícil. A palavra de Deus, ela vai em outra direção. Tudo aquilo que você vê na Bíblia é no sentido de que o ser humano é, sim, responsável. E muito responsável. O apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, é uma das suas cartas que a gente chama de cartas da prisão, ou seja, quando ele estava preso, aqui é a maior probabilidade que ele estava em Roma, uma carta em que ele trata de vários assuntos com a igreja. Ele havia falado várias vezes sobre a questão da alegria, é um tema central nessa carta, a carta que ele escreve à igreja de Filipos. Ele vinha tratando dentro dessa carta num tema muito importante, que são os relacionamentos dentro da igreja. Havia umas questões lá para serem resolvidas entre irmãs, e por fim ele volta na questão de nos alegrarmos. Os filipenses deveriam se alegrar, deveriam ser amáveis uns com os outros. Isso deveria ser expresso. Agora ele se volta para uma outra responsabilidade dos filipenses, que eu penso que é uma responsabilidade nossa também. Nós que conhecemos ao Senhor Jesus, nós aprendemos a ser responsáveis. E passamos a vida aprendendo a ser responsáveis. Não irmos nessa onda que tira a responsabilidade, porque tirar a responsabilidade não é bom. Nós sabemos que é bom ser responsável. E a responsabilidade que eu penso que o apóstolo Paulo vai abordar nesse trecho da sua carta, é a responsabilidade que os filipenses tinham e nós temos em relação à sua saúde espiritual. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 6 a 9. minha versão aqui é a NVI. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O cristão é responsável por sua saúde espiritual. Queria que nós víssemos então nesta noite três responsabilidades cristãs. Nós temos três responsabilidades que eu vejo que são apontadas aqui nesse texto. E a primeira delas é o controle dos seus sentimentos. O controle dos seus sentimentos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de notar quando... quem tem cachorro aqui em casa? O famoso dog, o pet. Eu não sei se você tem essa experiência de sair por um tempo e quando você retorna, o seu cachorro vem e lambe, e abana o rabo, né? Faz aquela festa. É, eu vejo, tenho visto alguns vídeos muito engraçados em que o cachorro ele fica absolutamente alucinado, né? Ele derruba o dono, se é um cachorro grande e tudo mais. Normal, faz parte da vida do cachorro ser assim. Eu tenho um cachorro, tinha um cachorro, já faleceu. Esse cachorro viveu lá no Rio Grande do Sul, no tempo que a gente estava lá cuidando da igreja. Esse cachorro se chamava Golias. Era um pincher, mas chamava Golias. E o Golias, ele é extremamente ansioso. E a gente não precisava ir muito longe. Se eu saísse de casa, fosse até a padaria e voltasse, quando eu retornava, ele gritava tanto, tanto, tanto, que a vizinhança pensava que eu tinha saído por um mês assim, de férias e tinha voltado. E toda vez era a mesma coisa. Era encostar o carro na porta, no portão, e ele começava a gritar. Por quê? Ansiedade. Ele não comia quando a gente saía, assim, por alguns dias fora. Ficava um dia longe, a gente ficava um dia fora de casa, dois dias. Ele não comia, às vezes não tomava água, ficava doente. Era uma tremenda dificuldade. Ele é um cachorro. E um cachorro não tem controle sobre esses tipos de sentimento que fazem parte dos animais, dos cachorros. Esse tipo de coisa. Eu não sei quem conhece aquele quadro ali. É um quadro famoso. Esse quadro... ele já foi roubado, inclusive, algumas vezes. É um quadro muito caro, muito valioso, de um pintor norueguês. Ele se chama O Grito. E momento cultural, né? Esse quadro ele expressa, na verdade, o estado em que o próprio pintor ele se encontrava. Ele teve uma vida muito difícil. E depois de uma grande desilusão amorosa, ele perdeu uma irmã. Ele teve um pai violento, enfim, pensa numa vida cheia de problemas. Ele chegou num momento da sua vida de tanta angústia, que ele se imaginou numa cena mais ou menos assim, na ponte de Oslo. Muitos pintores expressaram assim a sua angústia. Esse quadro chegou a ser recomendado, não recomendado pelos críticos na época em que ele foi pintado, porque eles diziam, Olha, as pessoas mais sensíveis vão ter problemas de ver tamanha dor e tamanho sofrimento que está expresso nesse quadro. Mas o fato é que controle dos sentimentos é uma responsabilidade. E nós vivemos num tempo em que os sentimentos, eles parece que eles podem descambar para um lado ou para o outro. As pessoas muitas vezes vivem numa montanha russa de sentimentos. E esses sentimentos, muitas vezes, eles são considerados coisas absolutamente normais. E muitas vezes essa tolerância, ela leva a comportamentos bizarros, a comportamentos de violência, a todo tipo de comportamento ruim. A palavra de Deus, ela traz a responsabilidade do ser humano sobre os seus sentimentos. O ser humano não pode ser refém dos seus sentimentos. O ser humano não pode viver escravo dos seus sentimentos. E é por isso que Paulo fala no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma. É preciso combater a ansiedade. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, elas são presas fáceis desse tipo de situação, desse tipo de sentimento. Por quê? Porque elas vivem sob o peso da tirania, a tirania do futuro, a tirania das expectativas. Alguém disse que ansiedade é excesso de futuro. Você já ouviu essa frase? Ansiedade é excesso de futuro. Eu não acho que a frase esteja muito boa. Eu não acho que a ansiedade é excesso de futuro na cabeça, na mente da pessoa. A ansiedade é a perspectiva errada quanto ao futuro. É enxergar o futuro de maneira distorcida. É enxergar o futuro de maneira muito insegura. É enxergar o futuro como se eu tivesse o controle dele. É diminuir Deus no meu futuro. É diminuir a sua soberania, o seu poder, a sua graça. E isso nos torna ansiosos. E por isso o incrédulo, aquele que não conhece a Deus, ele é uma vítima, ele é um refém total dos seus sentimentos de ansiedade. Além disso, ele lida com valores que o espremem a sua alma. Ele tem que lidar com a pressão porque ele tem que ter sucesso, ele tem que se dar bem na vida, ele tem que ter um diploma, ele tem que prestar contas de ser bem sucedido. E como é que vai ser amanhã? O que eu vou ser? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conquistar? Isso tira o sono, isso tira a paz, isso tira o sossego das pessoas. A palavra de Deus diz, não andem, não, andar na Bíblia tem essa conotação de viver, não é que você não fica ansioso nunca, não é isso. Se você não ficasse nunca ansioso, a palavra de Deus não precisava dizer para você, não ande ansioso. Nós estamos sujeitos à ansiedade, numa certa medida. Nós somos seres humanos, nós somos pecadores, nós somos frágeis. Nós erramos também um pouco na nossa expectativa, mesmo tendo a esperança bendita que Deus implantou nos nossos corações, nós falhamos quanto a isso. A nossa perspectiva às vezes fica um pouco embaçada, nós perdemos essa realidade que Deus mostrou ao nosso coração. Mas esse andar ansioso significa você ser acometido de uma frequência. Andar ansioso é que você tá indo de um nível superficial para um nível mais profundo, e mais profundo, e mais profundo, e a gente sabe onde isso vai parar. Isso vai parar nessas síndromes que a gente vê por aí, em que as pessoas chegam ao ponto de terem medo de sair de casa. Elas desenvolvem medos, elas desenvolvem temores de coisas que não são razoáveis de se ter medo. Enquanto que a Bíblia diz, não tema os homens, não tema as circunstâncias, não tema, tema a Deus. Nós temos o dever de combater a ansiedade, não ande ansioso. E como é que você faz? Ao invés de você andar ansioso, a fórmula que a palavra de Deus nos dá continua aqui no versículo 6. Existe aqui uma vírgula e tem a palavrinha, tem a conjunção mas em tudo, em todas as coisas, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em primeiro lugar, tem que haver um ajuste de perspectiva aqui, porque eu tenho que me lembrar que Deus tem o poder, Deus tem a sabedoria, Deus tem a soberania para fazer o que deve ser feito. É Ele que cuida do meu futuro. Isso não significa passividade, não significa você se omitir, não significa você não fazer nada, significa você fazer a tua parte, inclusive pedindo a capacitação de Deus para fazer a tua parte, mas confiando a Deus aquilo que cabe a Ele, exclusivamente a Ele, e você apresenta a tua súplica. Você apresenta a tua súplica uma, duas, 500, 2.000 vezes, como a viúva impertinente que estava lá sempre incomodando aquele juiz na história que nos conta Jesus. Porque Deus quer que você apresente seus pedidos a Ele. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você se lembre de quem Ele é. Ele quer que você não o diminua, mas que você o engrandeça na dependência que você tem dele. Mas é uma súplica com gratidão. Você percebeu? Com ação de graça. Ação de graça porque eu tenho esse acesso. Ação de graça porque eu sei que Deus me ouve, porque Ele é misericordioso. Eu não mereço ser atendido, mas Ele me atende. Eu não tenho poder para resolver a situação, mas Ele me torna consciente disso. Ele mostra a minha fragilidade para que o poder dEle possa se manifestar. Que bom, Senhor, obrigado. Obrigado por essa circunstância difícil que eu estou passando, porque ela está me ensinando alguma coisa. Obrigado porque eu estou crescendo, o Senhor tá me fazendo desenvolver o meu caráter. Obrigado porque eu sei que o Senhor vai fazer o melhor. A oração já é um pacote. Ela não é um pacote, não é uma oração que você pede, mas pede desconfiando. Você pede, mas você pede sabendo que Ele vai fazer o melhor. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não ande ansioso por coisa alguma, por nada. Mas em tudo, apresente o seu pedido a Deus. Apresente a tua súplica, o teu choro, o teu clamor, a tua necessidade. Com ações de graças. O mundo tem inventado algumas coisas para resolver a questão da ansiedade, não tem? Nessas caixinhas aí tem paz em pílulas. Deixa eu tomar um pouquinho de paz. Ah, como eu estou bem agora. Agora eu estou relaxado. Agora eu vou dormir bem. Agora estou descansado, agora saiu dos meus ombros aquele peso. Não saiu não. O peso está lá. No máximo, o que aconteceu foi um entorpecimento. É uma droga lícita, o médico receita, o farmacêutico vende, o laboratório lucra. Mas o fato é que a paz que está aqui, ela não está relacionada com isso, não. A ansiedade que está aqui, ela não é combatida com isso, não. Jesus, na sua despedida ali, no seu discurso de despedida, em relação aos seus discípulos, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Olha, Ele ia deixar essa paz para nós. Isso é promessa. não a dou como o mundo a dá. O mundo dá um tipo de paz para as pessoas. Mas Jesus está fazendo um contraste aqui, ou não? Ele está apresentando um contraste. O mundo dá paz de um jeito, eu dou paz de outro jeito. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. É assim que o texto nos diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede, ultrapassa todo o entendimento. A paz de Deus, a paz que vem dele, a paz que ele concede, e que vai além daquilo que a lógica humana encaixaria. A lógica humana, ela tem a solução humana para a paz. Ela tem a fórmula humana. E muitas vezes essa fórmula humana, ela não se encaixa. Tem problemas que não são solúveis do ponto de vista humano. Mas a paz de Deus, ela ultrapassa isso. O problema muitas vezes está lá. A gente estava orando ontem pelo pessoal lá de Brumadinho. Tem irmãos nossos lá no meio, eu creio. A casa da pessoa está lá cheia de rejeitos da mineração. O problema está lá. A dor está lá. A angústia está lá. A perda. Mas existe uma paz que ultrapassa. Ultrapassa aquilo que normalmente o ser humano compreende como paz. É uma paz que vai além disso. Não é aquém. Não é uma paz ilógica, ela é supralógica, ela é além da lógica humana. Uma pequena reflexão, quanto e como nós oramos? Quanto e como nós oramos? Quanto e como nós colocamos as nossas necessidades diante de Deus? Quanto e como nós suplicamos, nós somos gratos, nós temos gratidão no nosso coração. O quanto e como nós oramos, individual e coletivamente, porque as duas coisas devem acontecer no contexto da igreja, a sua oração, o seu tempo a sós com Deus, tem que existir. O tempo com os irmãos também tem que existir, o tempo de oração. Eu creio que, baseado nestes versículos, nós podemos afirmar que o quanto e como nós oramos vai influenciar na nossa confiança e na nossa, vai demonstrar qual é a confiança e a dependência que nós temos de Deus. E vai influenciar diretamente no nosso nível de ansiedade. A primeira responsabilidade, então, é o controle dos sentimentos. A segunda responsabilidade é o controle dos pensamentos. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. A mente humana nunca é um recipiente vazio. Eu acreditava nessas coisas quando, antes de conhecer o Senhor Jesus, eu fazia uns tipos de meditações lá. Um dia eu conto melhor essas histórias para vocês. Mas depois eu aprendi que nunca a mente humana ela está vazia. Ou ela tem uma coisa ou ela tem outra. A não ser em casos extremos, que a pessoa tem uma pane cerebral lá, uma coisa gravíssima, um estado de coma absurdo, e a pessoa não processa os seus pensamentos. Na normalidade, nós sempre vamos estar com a nossa mente ocupada. A nossa mente é como um reservatório, um reservatório onde cabe tanta coisa. Cabe coisa boa e cabe coisa ruim, infelizmente. Eu tenho uma história interessante. Quem tiver o estômago sensível, tapa os ouvidos, não presta muita atenção. Às vezes eu acho que a palavra de Deus, ela é um pouquinho chocante, às vezes as ilustrações também. Jesus às vezes foi um pouco assim. Não é tão chocante assim. Nós morávamos numa chácara entre Bragança e Atibaia, uma época. Logo que a gente saiu de São Paulo, da capital, para vir morar para cá, para esses lados. E essa chácara tinha uma água muito boa, uma água que vinha de uma mina, que ela brotava das pedras. Uma água cristalina, muito boa, levíssima. Sabe aquela água que você toma um litro e nem sentiu que tomou de tão... E vinha fresquinha, né? E essa água, ela era bombeada para duas caixas grandes que tinha uma parte de cima do terreno. E de lá das caixas abastecia a casa. Chuveiro, etc, etc, etc. As torneiras e tal. Muito bem. Certa vez, parou de sair água na torneira. Normalmente era porque a bomba tinha falhado, alguma coisa assim, a gente ia lá, mas a bomba estava funcionando. Eu fui dar uma checada nas caixas, fui dar uma olhada lá. Aí descobri uma coisa, não sei se um vento, alguma coisa aconteceu lá, e a tampa da caixa, ela tinha se quebrado numa ponta, e ela estava com uma partezinha aberta. Mas ela tinha água dentro. As caixas tinham água dentro. Elas eram interligadas e tal. E elas tinham água dentro. Qual é a conclusão que você chega? Tem alguma coisa no caminho que está interrompendo. Agora vem a parte difícil, hein? Eu tirei a tampa. E dentro da caixa, na parte onde a água saía para o cano, tinha um camundongo. Ele tentou sair por ali, acho que ele saiu, entrou e tentou nadar para lá, e ficou preso ali, e ficou obstruindo o cano. Ó, gente, eu não sei o quanto a gente desfrutou daquela água antes de entupir. Essa é a parte difícil, desculpa. Depois a gente deu um jeito de lavar a caixa com cloro, etc, etc, etc, etc. Por quê? Porque aquela água fica contaminada. E a gente sabe que contaminação funciona assim. Você tem 1.000 litros de água boa, mas se você pingar um pouquinho de bactéria ali, o que que acontece? Fica tudo ruim. A mente humana é muito parecida com uma caixa d'água. Tem fonte boa, tem fonte limpa e tem coisa que contamina. Eu penso que esses versículos que falam aqui do pensem nestas coisas. Quando ele diz assim, primeiro, não ande ansioso, controle o seu sentimento. Você é responsável por ele. Mas agora ele diz, pensem nessas coisas, controle o seu pensamento. Você é responsável por ele, você é responsável por aquilo que você pensa. Você não pode dizer assim, ah, eu pensei uma bobagem, eu falei porque eu pensei, por aí vai, né? Existe o controle, e esse controle ele passa pela qualidade. Versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, for excelente, digno de louvor, pensem nessas coisas. A gente poderia gastar um bom tempo aqui pensando qual é a diferença que tem entre todas essas coisas, mas o fato é que elas não têm praticamente diferença nenhuma. O que Paulo está querendo dizer aqui é, existem coisas que são de excelente qualidade. Elas são nobres, elas têm nobreza na sua origem, vale muito. Elas têm boa fama porque elas são coisas que são apreciáveis. Elas são puras, não são contaminadas, etc, etc, etc. Mas vamos ao ponto. Aonde estão essas coisas? Tem algum lugar melhor e mais confiável do que a palavra de Deus para nós encontrarmos estas coisas nas quais nós devemos pensar? Obviamente não. Existe uma fonte limpa onde estão preceitos, conselhos, conceitos, advertências, esperança de qualidade infinitamente superior a qualquer coisa que você encontra por aí. E está na palavra de Deus. E eu penso que uma mente bem alimentada, uma mente que não se permite contaminar por coisas que não são boas, uma mente que busca toda essa pureza e toda esta qualidade, é uma mente que não vai ficar refém dos sentimentos. Os sentimentos acontecem, eles são legítimos, mas eles não se tornam preponderantes, eles não assumem o comando da nossa vida, porque nós assumimos o comando dos pensamentos também. Cabe a nós abastecermos a mente com aquilo que realmente tem a qualidade necessária. Nós somos bombardeados todos os dias. Todos os dias. Por informações, conceitos e tudo isso que você tem aí, que vem de fontes nada confiáveis. De fontes nada confiáveis. A pergunta que nós temos que fazer aqui é, de novo, não é quanto e como nós oramos, mas o quanto e como nós absorvemos esta fonte limpa, pura da palavra de Deus. O quanto nós nos alimentamos, o quanto nós nos abastecemos da palavra de Deus para que ela nos proteja. Veja, o versículo anterior disse, se nós confiarmos, se nós entregarmos, se nós orarmos, se nós suplicarmos, dependermos dessa forma, a paz de Deus guardará os nossos corações. A ideia aqui é de um guarda, alguém que fica na porta ali guardando, a paz de Deus fica te protegendo ali. Mas os pensamentos têm que ser controlados também. Três responsabilidades: controle dos sentimentos, controle dos pensamentos e controle das ações. Eu não vou contar a piada aqui porque eu não sou humorista. Eu gosto de fazer uma brincadeira de vez em quando, mas vou manter os limites. Não porque a piada seja indecente, não é isso. Mas talvez você já tenha ouvido a história da pessoa que se sentiu ofendida por um comentário do ventríloco, só que não foi o ventríloco que falou, foi o boneco que falou, mas na verdade você sabe, ou eu espero que você saiba, que não é o boneco que está falando. Mas a pessoa se sentiu ofendida e foi lá discutir com o ventríloco. Ou melhor, ela foi lá dizer, mas que absurdo. E o ventríloco falou assim, calma, é só uma brincadeira. Eu não estou falando com você, estou falando com esse idiota aí que está no seu colo. Né? Muita gente age como se fosse apenas o boneco do ventríloco. A gente está tendo uma espécie de surto de violência machista no nosso país, não é verdade? O tal do feminicídio. Parece que tem uma epidemia de homens covardes batendo em mulheres, batendo, matando, etc. Eu não sei se você presta atenção nessas coisas, mas muitas vezes qual é o argumento? Ah, eu tinha tomado umas. Eu não sei o que eu estava fazendo. Eu não sei o que eu estava fazendo. Ah, eu estava fora de mim. Até existe, eu não sei se a lei mudou nesse sentido, eu estou um pouco por fora, né? Mas existia o tal do crime passional. Existe, né? O crime passional. Parece que tem uma atenuante ali, né? Ah, ele matou por ciúme. Ué, como assim? E tem o caso extremo, né? Da menina que está lá, foi presa, né? Há vários anos atrás, que matou os pais. E ela disse que matou por amor. A irresponsabilidade do ser humano pelas suas ações parece muito com essa piada. É como se fosse um boneco que não tem responsabilidade pelos seus atos, mas nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Paulo diz no versículo 9, ponham em prática. Pôr em prática é o quê? Comportamento, é ação, é fazer. Põe em prática o quê? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Existe um padrão de procedimento aqui. E este corajoso apóstolo Paulo está dizendo simplesmente o seguinte: aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que vocês ouviram da minha parte, aquilo que vocês observaram na minha vida, é isso que vocês devem fazer. Que privilégio dos filipenses terem um homem como este, que disse estas coisas e podia dizer isso com total segurança. Não porque ele fosse perfeito, não porque ele fosse o modelo acabado, o padrão que eles deveriam perseguir, o padrão final, porque não é isso que Paulo fala nas suas cartas e não foi isso que ele ensinou. Quando Paulo está dizendo, imitem a mim, é porque ele está imitando alguém. É porque ele é o exemplo mais próximo para eles que não estavam olhando para Jesus, que não estavam vendo Jesus Cristo, que é o padrão perfeito, é a perfeição, é o modelo a ser seguido, é o caráter que realmente deve ser imitado. É nesse sentido que Paulo diz: olhem para mim, aquilo que vocês viram, imitem. Que bom que a igreja começou assim. Que bom que a igreja lá no seu primeiro século teve homens chamados apóstolos. Hoje tem gente usurpando esse título, né? Mas o fato é que na época existiam verdadeiros apóstolos. Aqueles que o Senhor Jesus comissionou. Ele deu a eles essa autoridade. Autoridade para serem pessoas exemplares. Apesar de serem homens limitados, pecadores, falhos. Mas ainda assim exemplares. Isso nos mostra algo muito importante. Que os nossos líderes, vocês têm pastor aqui à frente da igreja. Não são pessoas perfeitas, mas eles devem ser pessoas que estão demonstrando com a sua vida que eles estão fazendo todo o esforço, como Paulo disse lá atrás, na mesma carta. Ele disse, não que eu já tenha alcançado o alvo, ele disse para os filipenses, mas eu persigo esse alvo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu sou uma pessoa em transformação, eu sou uma pessoa transformada, eu poderia me gabar de tantas coisas, como judeu, como israelita, a qual tribo eu pertenço, eu tenho tais e tais títulos, mas tudo isso para mim é apenas, ele usa uma palavra chocante também, esterco, comparado às riquezas daquilo que eu tenho em Jesus Cristo, o seu conhecimento, aquilo que ele me dá. Então quando Paulo está dizendo, olhem para mim, ele está falando de alguém sendo transformado, alguém que pela graça do Senhor Jesus está andando muito próximo dele. Que privilégio poder ter bons líderes, que a gente pode olhar para eles, apesar das suas imperfeições, e saber que eles são colocados por Deus para nos ajudar a ter uma referência. Porque, mais uma vez, nós temos muitas referências também lá fora. Nós temos as referências que o mundo segue. O mundo segue referências de pessoas famosas, as pessoas da mídia. O sujeito que faz o filme, o ator do filme, a atriz da novela, o cantor, o jogador de futebol. As pessoas imitam o jeito de andar, o jeito de cortar o cabelo, o jeito de se vestir, o jeito de se falar. E, infelizmente, a maneira de se comportar dessas pessoas. Mas nós somos orientados a seguir os modelos certos. Nós somos orientados a seguir os modelos corretos. Porque o padrão perfeito é Jesus Cristo. O ensino e o modo de vida dos apóstolos e de outros homens de Deus, e olha que tem homens de Deus na história da igreja, pelos séculos aí, que nós podemos olhar para a sua vida. Estude a vida dos homens de Deus que viveram nesse mundo, e você vai ser desafiado. Porque esses exemplos, eles têm que se sobrepor a esses exemplos que andam por aí. E Paulo termina dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Deus está sempre com a gente, mas aqui é como se é a ideia de uma identificação tão grande, com Jesus, um comportamento tão próximo daquilo que Jesus nos ensinou, que essa presença de Deus ela é perceptível para mim, que o sigo, e é perceptível para aquele que olha para mim. Afinal de contas, de alguma forma, as pessoas devem enxergar Jesus em nós. Apesar das nossas imperfeições, elas devem enxergar Jesus em nós. Mas se nós seguimos padrões errados, se nós seguimos modelos errados, se nós olhamos para as pessoas erradas, a presença de Deus não é perceptível. Muito pelo contrário, o que as pessoas vão ver é outra coisa bem diferente. O apóstolo Pedro diz o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, comportamento. Jesus nos resgatou de um comportamento vazio, de um comportamento errado. Ele pagou um alto preço que não foi por coisas perecíveis, que nos foi transmitida pelos nossos antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. O sangue de Cristo foi o preço. O sangue de Cristo foi o preço pela mudança de comportamento, que nos desatrelou, quebrou as correntes de uma coisa que vem de geração em geração, que é passada, que a gente aprende uns com os outros. Opa! O cristão é responsável por sua saúde espiritual. Qual é o desafio que eu gostaria que nós levássemos para casa nesta noite? Assumir nossas responsabilidades. Sermos pessoas responsáveis por nossos sentimentos. Especialmente a ansiedade que é mencionada nesse texto. Não só a ansiedade, mas nós temos que ter o controle dos nossos sentimentos. E como é que nós combatemos isso? Com oração confiante e dependente. Vamos melhorar a qualidade da nossa vida de oração, que sempre, se a gente fizer uma avaliação honesta, sempre tem o que melhorar. mas especificamente aqui falando do combate à ansiedade. Use a oração contra a ansiedade. Em segundo lugar, assumamos as responsabilidades pelos nossos pensamentos. De que forma? Escolhendo rigorosamente a fonte que supre a nossa mente. Temos que ter filtros, uma peneira muito fina. Nós podemos ler autores, por exemplo, tem vários livros ali. É bom, mas o filtro maior tem que estar regulado pela palavra de Deus. É bíblico, isto é correto, é bom, é puro, é nobre. Eu devo escolher e devo controlar os meus pensamentos. O que é isso que eu estou pensando? De onde vem isto? Qual é a fonte disto? E finalmente, vamos assumir as responsabilidades pelas nossas ações. E quando nós pensarmos em comportamento, vamos olhar para as pessoas que se comportam segundo Jesus Cristo. Não é a pessoa que fala bonito, não é a pessoa que faz sucesso, não é a pessoa que está na televisão, que está na mídia. Não são essas pessoas que nós devemos imitar. Nós temos que imitar as pessoas que andam perto de Jesus. Olhemos para a vida de pessoas como o próprio apóstolo Paulo. Olhemos para os mártires que viveram por esses séculos afora. Olhem para o pastor de vocês, que é um homem de Deus que está aqui também. E que ele seja bênção na vida dos irmãos. Vamos assumir então as nossas responsabilidades e fazer diferença nesse mundo irresponsável no qual nós vivemos. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por nos tornar conscientes das nossas responsabilidades. Quando a cultura, o meio em que vivemos, tantas vezes querem tirar de nós isso que na verdade é algo tão bom. Existe aí a venda de uma falsa liberdade, que na verdade é a escravidão, que nos escraviza a sentimentos, pensamentos e a um comportamento irresponsáveis. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele Deus tão poderoso, tão sábio, tão soberano, no qual nós podemos confiar e combater a nossa ansiedade com oração, com súplica, com dependência, com ações de graça. O Senhor é o Deus tão bom que nos deixou uma reserva preciosa, uma fonte limpa de conhecimento, de sabedoria, de tudo aquilo que é bom para nós, que é a Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou a este mundo o maior exemplo de todos. O Teu Filho que se encarnou, viveu aqui como um homem, aquele de caráter perfeito, imaculado, cordeiro sem defeito e sem mácula, para quem nós podemos olhar sem reservas, sem medos, e podemos confiar de que o Senhor trabalha dia após dia para que o nosso caráter seja conformado ao caráter dEle. Então, Pai, nos ajuda a sermos responsáveis por nossos sentimentos, pensamentos e pelo nosso comportamento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.